eu pus a minha vida nos castelos, mas também pus a vossa. A minha vida foi um duelo e eu não tinha armas, só tinha a força que Deus me deu. Dizem que a força vem lá do céu, então com a força fiz o que é meu. Força suprema é tudo que é meu, força suprema é tudo que é real. Da forma que fomos julgados, não se importem por serem julgados, porque tudo passa, até esse minuto, daqui a um minuto é passado. Não existe um minuto esperado, trabalha agora no teu sonho, ou vais construir o sonho de alguém que te vai vender o sonho de seres empregado. O sonho de tu seres bem pago, o sonho de seres assegurado por uma seguradora ou empréstimos que te vão manter enforcado. Eu faço parte dos revoltados, eu faço parte dos tão cansados, eu faço parte dos que dão show mas fazem barulho, nunca tão calados. Eles vão pegar nos teus defeitos e usar como borracha para apagar os teus feitos, tipo que eles são perfeitos, como se tivessem o direito de agir como um martelo. E quando me bateram e atiraram pedras, eu fiz um castelo. Eu tirei em pedra street, bem, eu só caí primeiro e pôs meus niggas e nem sei. Eu tô rezado no meu quarto que é pra não vir mais azar contra a sorte que eu criei. Eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. Eu tirei em pedra street, bem, eu só caí primeiro e pôs meus niggas e nem sei. Eu tô rezado no meu quarto que é pra não vir mais azar contra a sorte que eu criei. Eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. If I go down, eu levo uns tantos comigo, eu sou kamikaze. Eu vim com o Andy no Mazi, com o padrinho e o puto mais body, com Dizzy e o Massa na party. Diziam que eu era nobody, agora devo ser somebody. Eu tô com o executivo e o Cota Ruidati. Perguntem ao meu nigga sabe. Andy dá o telefone com Leandro Lopes a mandar vitenes que pagariam a faculdade do Monami. Levamos todos, tsunami, não gaguejo, meus niggas kami. Se for luta todos pro tatami, não me façam pagar um pagani. Porque quando a gente quer, a gente pega, não importa o money. Visto Porsches, BMWs, Mercedes, mas uns tantos big bodies. Andy entrou primeiro na party, depois furamos todos tipo Kari. O bairro todo tá no boda, a elite parece um safari. Hoje dizem que um gajo é elite, não me viram bem na gala. Eu nunca vou ser elite, eu não fico bem na sala, porque a gente vem da bola. E admito pessoalmente que não tô casado com a fama, mas vivemos maritalmente. Portanto, só tirei o pé da street, bem, eu só caí primeiro e pôs meus niggas e nem sei. Eu tô rezado no meu quarto que é pra não vir mais azar contra a sorte que eu criei. Eu não vou dar, eu só caí primeiro e pôs meus niggas e nem sei. Eu tô rezado no meu quarto que é pra não vir mais azar contra a sorte que eu criei. Eu não vou dar, eu não vou dar.